gravava suas músicas. Nego Leme, dá um autógrafo, por favor. Vixe, água nos olhos, eu nem perguntei qual foi a fita nossa. Um dia bom, um dia ruim, que bosta. Passa o tempo, giro lento, quem fala é o detento. Cantor de rap mais eclético, aqui eu tô atento. E nem o tempo me fez esquecer. Controle na mão, abre as portas da minha nave. Sem cilindro ou uma nota, cai pra dentro, desce o vidro, vento que invade o teto. Vou passear, vou viajar. É mais pra cima, eu nem desligo meu cigarro por causa do cheiro. Sou maloqueiro, sim senhor, só que pelo amor, por causa da pele do carro, vai vendo. Donas Maria, belo brasileiros. Aqui assim o tempo inteiro, o mesmo roteiro. Homens justiceiros, sei lá, é marcação. Os boy na contramão, eles pra lá e nós daqui. Sempre vai existir dinheiro fácil, correria, cena trágica. Quando abri os olhos, não tava mais em casa. Sonho louco, muito louco, toma.